brincar comigo. Ela é castelo de madeira, eu sou brinquedo assassino. Não vem brincar comigo. Ela é castelo de madeira e eu juras de amor eterno, ela diz que não convém. Um rolê lá na favela, pode ser que até vai bem. Eu sou nego drama, ela é de Nadir. Somos química perfeita, ela diz que talvez sim. Ela ama câmbio negro, disse que essa é foda. Meu máximo respeito, mas GOG é minha escola. Me chamou pro rolê da hora, baile da Macossa. São Paulo hoje é quem não tem sintonia. Somos mau problema pro sistema quando estamos juntos. Separados até que nem tanto, cada um vive no mundo. Gosto de old age ao som de Al Green. Ela prefere o White Horse ao som de Rick Ross. Ela é da rua onde eu moro e se essa rua fosse minha, botava as caixas pra fora e estumbava minhas rimas. Esperava anoitecer pra ver qual estrela brilha e dizer: você é foda, mas eu sou mais foda ainda. Não vem brincar comigo. Ela é castelo de madeira, eu sou brinquedo assassino. Até que nem tanto, cada um vive no mundo. Gosto de old age ao som de Al Green. Ela prefere o White Horse ao som de Rick Ross. Ela é da rua onde eu moro e se essa rua fosse minha, botava as caixas pra fora e estrumbava minhas rimas. Esperava anoitecer pra ver qual estrela brilha e dizer: você é foda, mas eu sou mais foda ainda. Não vem